forma de gerir e de buscar o dinheiro à própria sociedade civil no formula como quadro ideológico, o que é que é o governo local. E também há uma nova atitude nesta sociedade de autores, que é uma sociedade formada por autores que se unem para defender os seus direitos. É isso que é a sociedade portuguesa de autores, portanto, completamente da sociedade civil, na qual eu também queria dizer aqui, aproveito para dizer ao Zé João de Patrício, ou então me inscrevi há mais vezes, porque não. Porque ando sempre com muita coisa e me esqueço das minhas coisas e até dos meus interesses mais. Já fui sócia, livremente, como membro da sociedade civil, e faço, acho que de cidadania tenho alguns créditos, de exercício de cidadania a favor do bem comum, tenho alguns créditos em várias áreas e, portanto, acho que as pessoas têm que se associar quando têm ideias para defender ou quando querem mudar o mundo, porque ninguém vai mudar o mundo sozinho. E, portanto, eu já fui sócia, deixei de ser precisamente uma gestão anterior em que entendi que os meus interesses não estavam a ser bem representados e, portanto, passei a representar-me sozinha. Todas essas modalidades são possíveis, ou sozinha, ou confiar na editora, que também, por sua vez, é uma empresa da sociedade civil, para que me representasse, mas, dado o dinamismo desta direção da sociedade de autores e dado também estas garantias que a própria lei nos dá, oferecidas estas garantias que esta própria lei nos dá, que os nossos direitos serão sempre salvaguardados, que é manifestar que pode passar a incluir neste mundo alargado de autores, porque para dar um pouco de certo não nos adianta nada, o que adianta-nos é trabalhar. Mas isto é como tudo, também na minha experiência de cidadania há muita gente para falar, mais gente vem já para assinar papéis, eu também vou agora assinar um. Mas depois para trabalhar é sempre mais complicado, não sei se é só em Portugal, espero que Portugal não disse como pressa e agradeço a nós. Todos estão nesta mesa, o vosso empenho e o vosso trabalho. Obrigado. Eu já vou dar a palavra aos restantes, agora devolvo à mesa. Queria só dizer que, com esta intervenção de Inês Pedrosa, já ganhamos o dia, porque a Inês não vem sozinha, traz a pessoa e atrás-nos todos. Está aqui a pessoa que tens a Rita Lopes, portanto, ficamos bastante interessados. Devolvo a palavra à mesa agora e depois, para uma última ronda, que está já inscrito. Está o Jorge Barros e depois quem mais quiser falar, agradeço, se inscreva agora ou que se calme para sempre. Não é isto que eu queria dizer. Mas é mais ou menos isso porque terminamos a sessão para fazer. Muito obrigado. Eu não sei. Eu penso que questões concretas, exatamente concretas, não tenho assim de repente uma noção de que esperem. Alguma questão que tivesse sido muito concreta com uma resposta concreta. Lembro-me do Ricardo Reis perguntar sobre o estudo. Impacto social e económico desta lei e como é que se depois pode aferir da bondade da sua revisão ou não. É evidente que o desenvolver das políticas tem mecanismos de acompanhamento, entre eles nós temos um mecanismo bastante útil ao nosso setor cultural, que é o Observatório das Atividades Culturais, que tem dado um excelente contributo de suporte e apoio ao Ministério na avaliação de uma série de medidas, na leitura crítica de estatísticas, na produção de relatórios de reflexão e, portanto, é sempre um bom instrumento para fazer uma aferição da bondade resultante das medidas desta lei que depois nos indique os caminhos a seguir para a revisão que ela deverá ter 2 anos depois. De qualquer maneira, eu acho que o melhor observatório, o melhor indicador para a correção das políticas nesta área, eu devo dizer que é a Sociedade Portuguesa de Autores. Porque se, por um lado, representa a esmagadora maioria dos autores portugueses, por outro lado, tem mecanismos jurídicos, mecanismos críticos e formas de reflexão crítica, e como foi o nosso melhor parceiro, juntamente com a GECOP, para criar este projeto, são certamente os mesmos parceiros que criaram este projeto que serão os primeiros a nos chamar a atenção para caminhos que devem ser corrigidos em eventuais revisões. Contamos, obviamente, sempre com o Centro de Resultadores para nos ajudar a continuar a modelar este projeto, esta lei, mesmo depois dela ter sido aprovada nos seus modelamentos sucessivos. Gostava de dizer também que não acho que seja tão impossível assim a aprovação desta lei. Tenho ouvido aqui algumas vozes céticas. Talvez seja impossível. Esta lei pode ser emanada, não do governo, mas do grupo parlamentar. Ser emanada do Governo garante a rotatividade dos Ministérios todos e, portanto, já ter previamente a anuência dos Ministérios com quem ela interage. A partir da Assembleia, a partir dos grupos parlamentares, parece a negociação que já está feita, é um caminho que já está feito. Eu não vejo, francamente, estou muito otimista relativamente à facilidade com que esta lei pode ser aprovada, mal ela seja agendada na discussão da Assembleia. Até porque não é, acho eu, digam-me se faz favor se tem razão ou não, não é uma lei de esquerda nem de direita. É uma lei que é transversal até do ponto de vista das orientações políticas, das ideologias. É uma lei que onera empresários, ok, mas beneficia artistas. É uma lei que atribui estatuto de dignidade aos autores e reconhece garantias que só, tanto são defendidas pela esquerda como pela direita. Portanto, eu não vejo que haja sequer aqui dificuldade do ponto de vista ideológico no espectro político da Assembleia. Portanto, eu garanto-vos que será muito fácil aprovar esta lei, desde que ela seja agendada e comece a luta política no seu terreno próprio. Se nós estivermos no Governo, obviamente que será das primeiras, dos primeiros diplomas e da aprovação do Conselho de Ministros. Não sei se mais alguma das questões a ser respondido. Nesse caso, vamos entrar na última série de perguntas. Eu só tenho três inscrições, que são, desculpa, não sei o seu nome, tem que ser 1+1 igual a 10, que é o que tem na t-shirt. Depois, não sabe que esse é o lema também da Sociedade de Autores, é que aqui 1+1 é igual a 1000, pelo menos. Portanto, a palavra agora, depois Jorge Barros e volto a escrever sobre cada vez. Portanto, não tenho mais inscrições, sua inscrição. Desculpe, continua a não saber o seu nome. Marcos. Desculpe? Marcos. E se entretanto aparecer mais alguma inscrição, que ia passar, eu falarei agora, portanto, vou já dar a palavra. Eu vou voltar à DRM. Eu estou surpreendida porque eu pensei que a CPA achasse este assunto grave, sério. Hoje em dia, uma editora que coloca DRM numa obra digital fica com controle e monopólio dessa obra para sempre. Porque não há forma de quebrar esse DRM. Ou seja, 70 anos após a morte de um autor, quando a obra supostamente tem domínio público, se essa obra tiver DRM, na prática, essa obra não vai entrar em domínio público. E, portanto, a empresa vai continuar, vai deixar de pagar os direitos aos autores e herdeiros, mas vai continuar a controlar a obra e a ter o monopólio daquela obra. Dizem-me que estas taxas não vão para aquelas obras que têm DRM, porque eu suponho então que não seja possível fazer cópia privada delas, não é? E na prática é isso que acontece. Mas a lei não diz isso. Aliás, aquilo que eu pretendia é que me dissessem como é que vão. Como é que eu posso dirigir uma EGAC, que já fui várias vezes um sucesso, de forma a que a EGAC cumpra aquilo que eu leio no Código de Direito de Autor? Porque é possível. Obrigada. Obrigada. Respondo já. Agradeço a pergunta. Em relação à questão que coloca de ter ido à EGAC, vou deixar de ter ido, sinceramente desconheço. Agora, de facto, a aplicação da compensação equitativa relativamente às medidas eficazes de caráter tecnológico supõe, de facto, houve um acordo prévio, uma negociação prévia entre o autor e, no fundo, quem tem a titularidade ou o mandato para apresentar, e daí que não haver uma dupla remuneração pela mesma função, no fundo. A ideia, no fundo, está por volta sempre às medidas de caráter tecnológico, foi essa a lógica que me seguiu no diploma. Sim, mas o código diz-me que eu posso fazer essa cópia privada. Se me dirigir à EGAC, que são vocês que me têm que ajudar. Porquê que vocês não ajudam? Eu tenho todo o gosto de receber na EGAC, quando quiserem. Falar então sim, até no final, obrigada. A seguir, Jorge Barros. Boa noite. Portanto, em primeiro lugar, acho que é bonito e muito importante termos aqui todos reunidos e já justificaste que há mais gente hoje do que muitas assembleias, mas o facto é que há um dinamismo para que eu tenho que agradecer a ti, Jorge, e à direção e à presença dos dirigentes que estão presentes do Ministério. A minha pergunta é muito, se calhar é uma pergunta, mas eu queria saber, sou fotógrafo, e queria saber, em termos de portal e de janelas, até que ponto é que a fotografia e até os textos estão abrangidos por qualquer tipo desta vossa proposta para o código, para a cópia privada. Por outro lado, é uma questão de... Eu fiquei outro dia mal impressionado numa notícia, que foi a notícia assim, da inauguração da Feira do Livro, em que o presidente da APEL, o Dr. Paulo Teixeira de Pinto, realçou o facto da APEL ser promotora desta nova lei que se estava a propor para a Assembleia. Eu queria só... ele pode ter dirigido... Era notícia, para mim era notícia, não foi uma coisa que não estava presente, mas queria só que no futuro houvesse uma união nacional, no sentido de... União Nacional é uma brincadeira. Uma unidade no sentido de que tanto a APEL como a SEPA e outras entidades que estão envolvidas nesta proposta tenham uma única forma de divulgação dos seus propósitos e nunca ser um mais que o outro para autopromover. Isso é nesse seu sentido. Obrigado. Obrigado, Ricardo Reis. Segundo round. Obrigado, eu queria agradecer o esclarecimento da Sra. Ministra, no entanto, algo que eu não percebi. Eu entendi qual era o mecanismo, quer dizer, qual era a entidade que iria fazer a aferição. Continuo sem saber quais são, de facto, os indicadores. Isto é, não espero que nos digam, apenas gostava de saber se eles vão estar publicados, acessíveis pelo público. E houve algo que me deixou relativamente preocupado. É certo que a Sociedade Portuguesa de Autores deve representar, presumo, a maior parte dos autores portugueses. No entanto, do ponto de vista económico, não estou a ver, sendo eu engenheiro e tenho esse defeito de formação, que haja uma relação obrigatória e direta sobre, portanto, a retribuição económica desses autores, portanto, o bolo económico que esses autores representam na nossa sociedade. A outra questão é que, sendo a lei igual para todos, portanto, terá efeitos económicos que se refletem não só nos autores, como também naqueles que não são autores. E, portanto, eu queria perceber é que, se me diz que a maior parte do feedback virá da Sociedade Portuguesa de Autores, creio que isso introduz um viés nos dados. Porque, obviamente, e espero que assim seja, a Sociedade Portuguesa de Autores defenderá, acima de tudo, o interesse dos seus autores. No entanto, há mais interesses que eu presumo que o Governo, o Ministério da Cultura, deva acautelar. E eu queria saber como é que são medidos, portanto, esses outros efeitos, os chamados efeitos colaterais. É aquela história da borboleta que bate as asas em Nova Iorque e causa o terremoto na China, com o qual creio que estão todos familiarizados. E depois, há uma coisa que eu também achava interessante perceber, que é, esta lei também vai afetar o próprio trabalho produtivo dos autores, não é? Porque eles usam estes materiais, usam o hardware, usam os discos, usam os computadores e etc. Isso também foi calculado. E já agora, uma pequena questão, que é, existem números, houve algum estudo de qual é a percentagem do benefício económico, em percentagem, estilo 0,1 do PIB ou qualquer coisa assim, que esta lei pretende introduzir? Obrigado. Eu posso só, também em jeito breve, dizer o seguinte: incontornavelmente que o direito de autor situa-se na convergência de interesses que são muitas vezes conflituantes e que, por um lado, colocam os interesses pessoais e patrimoniais dos criadores, dos autores, por outro lado, em contraponto da sociedade, e tudo isso tem associado a promoção da cultura, o acesso à educação e ao desenvolvimento científico. Aquilo que, no fundo, animou este projeto e que acho que é fundamental foi tentar procurar, no fundo, uma conciliação prática destes interesses, de forma a que ambos cedessem e encontrar um justo equilíbrio que permita, no fundo, a compensação equitativa dos autores e dos criadores. Posso dizer que os mecanismos de publicidade e transparência que foram criados no âmbito do projeto em apreço não só beneficiam apenas os associados da entidade de gestão coletiva, mas beneficiam todos, no fundo, os autores e criadores que produziram obras e que, por isso, têm que também ser compensados. Isso está expressamente previsto no Código de Direito de Autor, por isso não há essa... Não ficam, no fundo, à margem deste projeto quem não está diretamente associado à entidade de gestão coletiva ou um dos seus associados. Repare que eu não disse isso. Eu disse apenas que, se a medição dos indicadores se reflete apenas através do feedback de uma associação como a Sociedade Portuguesa de Autores, isso vai introduzir um viés nos dados estatísticos e, portanto, na apreciação se o equilíbrio foi atingido ou não. E eu quero perceber é como é que garantem, passado daqui a 2 anos, a 3 ou a 5 anos, que de facto atingiu-se, que esse equilíbrio tem sido proveitoso para a sociedade como um todo. Que é para isso que servem as leis, não é? Para criar um ecossistema onde todos prosperamos em direção ao futuro radioso. Se me permite, eu volto a responder um pouco, na linha que respondi há pouco. Para além das entidades representativas do setor que dialogaram connosco, que construíram connosco esta proposta de lei, são elas também os nossos interlocutores no futuro para esta lei e para todas as medidas que envolverem este setor. São as associações representativas do setor que trabalham connosco, quer para a aferição da vontade das medidas, quer para a construção dos projetos, quer para a massa crítica que as medidas também têm que ter. Mas, para além disso, não falei de uma outra, falei do Observatório das Atividades Culturais, que é uma entidade independente que tem, por obrigatoriedade, o objeto da sua existência, precisamente isso, fazer o acompanhamento das medidas, a aplicação das medidas da cultura, Ministério da Cultura, e emitir o juízo crítico sobre ela e a leitura crítica a partir das estatísticas e dos estudos e reflexões que desenvolve. Portanto, temos aqui vários mecanismos de aferição. Para já, devo dizer, que respondendo também um pouco à primeira intervenção deste senhor que eu não, do Creative Commons, que eu não fixei o seu nome. Rui Seabra, Associação de Produção. Muito bem. Respondendo a isso, fizemos estudos sobre qual seria a projeção económica destas medidas. E os estudos indicam triplicar as receitas que neste momento estão disponíveis para os autores. Portanto, se tudo isto acabar por ficar como está nesta proposta, a Sociedade Portuguesa de Autores vai triplicar as receitas e, portanto, terá o triplo das receitas que vão distribuir para os autores. Portanto, há uma quantificação que está prevista e que foi aferida por via dos estudos económicos. Sr. Ministro, não, eu peço desculpa. Se eu me perguntar para o Ministro Geral, que eventualmente o poderá sossegar, e é uma dúvida legítima que está a levantar, há mais do que um estudo, há vários estudos, nomeadamente da AGCOP, são estudos que são parciais, como disse, na medida em que representam os interesses destas associações, não é por isso que deixam de ser válidos, e à medida em que temos vários, ajuda-nos a ter uma visão um pouco mais objetiva. Mas, de qualquer forma, essa questão justamente da necessidade de existir um estudo de impacto que acompanhe esta medida e que, enfim, faça eventuais sugestões de algum ajustamento, está prevista e foi discutida nas duas vezes em que a secção especializada reuniu. E, portanto, não existe de momento existem vários estudos, a maior parte deles, por parte das entidades que pertencem à secção, e que, se quiser, de certa forma, nos apropriarmos deles e, portanto, já falamos deles como nossos também, temos noção, obviamente, que são estudos feitos por entidades que representam interesses, mas temos também vozes independentes, se quiser, ou que representam outros pontos de vista na secção, e entendemos, como o Sr. Ministro já disse, através do Observatório das Atividades Culturais, e não sei onde só, mas esse seria, digamos, um parceiro óbvio, fazer um estudo de impacto, esse sim, se quiser, nosso, ou seja, com as garantias que isso poderá trazer, que são sempre elas próprias, enfim, previsões, estimativas, mas obviamente que é um aspecto muito importante. Repare que a minha questão é muito direta, é sobre o outro lado da balança, o outro prato da balança, porque eu não tenho absolutamente dúvida alguma e não esperava menos que fizessem esse acompanhamento da parte da cultura. Mas a cultura, como já foi muito bem dito, tem efeitos colaterais, existem mais empresas, por exemplo, e mais players económicos que trabalham aqui. Portanto, o outro lado da balança. Eu Se não fizermos disso um facto, não tem importância. Nós é que estamos a dar importância a coisas que não têm grande importância. Repare, 0,06 cêntimos por hora de gravação de materiais analógicos. 0,08 por hora de gravação de suportes de cassetes de vídeo. Cêntimos. São 6 cêntimos ou 0,06 euros. 0,08 cêntimos. Discos compactos. 0,05. 0,03 por discos não graváveis. Estamos a falar de algo que não tem, de facto, peso, nem vai fazer diminuir o setor que vende estes equipamentos. Não tem, de facto, significado. E se nós não contribuirmos para chamar a atenção para o significado deste peso, eu penso que estaremos a evitar um problema, porque qualquer argumento por lado que tem perda de receita é sempre um argumento para resistir à remuneração dos autores. E, portanto, isto verdadeiramente não tem peso. E, portanto, eu penso que não é um problema que nós devemos, neste momento, nos preocupar em resolver. Isto tem a ver com o milhão que o Jorge Barros falava e ainda bem que trouxe este assunto. Nós temos de estar unidos sobre à volta deste diploma. E temos de estar unidos os vários setores, do lado da produção, do lado da criação, do lado da divulgação, do lado de, enfim, todos os lados que contribuem, todos eles, para a concretização da criação, a sua divulgação, a sua afirmação, a sua remuneração dos criadores, todos eles têm de estar unidos. Nós somos demasiado... a falta de coesão no setor é que levou a que se passassem tantos anos sem que isto fosse revisto. É preciso, de facto, haver aqui um sentimento de unidade em torno deste projeto e lutar para que ele seja aprovado o mais depressa possível e, ao longo do tempo, ele vai sendo aprimorado. Agora, à procura de enfim, se levantarmos questões que podem prejudicar a sua aceitação, aí é que ele é arrastado, atirado para a frente, para si, dia. Isso nós não queremos. Nós queremos que ele seja aprovado, porque, da forma como está, não prejudica nem as empresas que comercializam os equipamentos, beneficia, triplica os autores, consigna direitos fundamentais aos criadores e, portanto, estão reunidas as condições, enfim, dá resposta às principais preocupações do setor. E, a seu tempo, ir-se-á melhorando, aprimorando, e à medida que se forem fazendo, dois em dois anos, as revisões da taxa em cada um dos equipamentos, ir acrescentando equipamentos e retirando aqueles que já são obsoletos. E, portanto, não me parece que nós devamos trazer para esta discussão problemas que ainda não existem e, sobretudo, não chamar a atenção para eles que nos podem prejudicar. Obrigado. Eu vou dar a palavra aos últimos 4 inscritos, a quem peço que sejam concisos na apresentação das questões. Naturalmente que há... Queres? Não. Há só uma questão da fotografia. Os equipamentos que são taxados e, portanto, que revertem para depois distribuir para os seus autores, vai desde memórias USB, todas as formas de retenção digital de informação, que obviamente abarca a fotografia, abarca a imagem, abarca o som, abarca todo o aspecto da expressão artística e cultural. Portanto, obviamente, a fotografia está, assim, agora sim, devidamente inserida, porque uma mera fotocópia de uma fotografia não é suficientemente atrativa para ser roubada, entre aspas, ao autor, enquanto que estes mecanismos já são de qualidade suficiente para retirar verdadeiramente a autoria e direitos aos seus autores. Portanto, se há setores que são beneficiados, são precisamente aqueles que os novos equipamentos agora permitem roubar e que antes não permitiam. É o caso da fotografia. Sr. Ministro. Não é só de falar. Se a Sra. Ministra me permite, eu vou dar a palavra, mas queria só dizer aos Jorge Barros que a SPA, e peço que tens conhecimento disto, celebrou um protocolo no ano passado com a APL, no sentido de garantir, numa primeira fase, o que já está assegurado, o pagamento de um valor tabelado, portanto, creio que tem 3 ou 4 valores consignados, relativamente à reprodução de textos em manuais escolares. E esse protocolo vai agora ser alargado também à fotografia e às artes visuais genericamente, porque, como todos sabemos, a utilização discricionária nos manuais escolares de textos, muitos deles truncados com títulos, circunstâncias que não correspondem ao texto original, transformou-se numa forma de usurpação dos direitos e de desrespeito, portanto, dos direitos morais dos autores. Portanto, nesse sentido, a disponibilidade da APL para celebrar este contrato, este protocolo, já apresentou um grande avanço. Mas até junho será extensivo também à fotografia e às restantes artes visuais. Portanto, é um passo importante. E quanto mais avançarmos juntos nestas matérias, naturalmente também poderemos ser porta-vozes de posições justas em relação ao Ministério da Cultura, hoje e sempre, porque não confundimos unidade com unicidade. Unicidade é outra coisa. A unidade é estarmos juntos em torno de coisas que são essenciais e depois, no final, antes de passar a palavra à Sra. Ministra, eu gostava de responder e de comentar a questão que o Ricardo Reis colocou ao Ministério, mas eu acho que a sociedade autora está vinculada também a essa resposta, que tem a ver com um aspecto para nós fundamental, que é o da representatividade. Mas depois já direi o que é, para não estar a dizer para a resposta. Neste momento, Marcos, e depois a seguir Susana Félix, Fernando Bento Gomes, e terminamos. Obrigado. Desta vez vou tentar mesmo ser muito rápido. Em primeiro lugar, queria só pedir, eu sei que aquilo que eu fiz há bocado não foi propriamente uma pergunta, mas sim uma sugestão, mas gostava pelo menos de saber se vocês vão acatar a sugestão ou não, ou vão pensar nela ou não. E a segunda questão que eu queria dizer, acho que resumo um bocado algumas coisas que foram aqui feitas, incluindo principalmente aquilo que o Ricardo estava a dizer, que é em relação a uma questão muito importante em relação ao direito de autor e que às vezes as pessoas têm tendência a esquecer, nem que seja por uma questão histórica. O direito de autor apareceu para encontrar um equilíbrio entre o benefício que os autores dão à sociedade e o benefício que a sociedade retira aos autores e que, portanto, tem que... Ou seja, a sociedade tem... A sociedade tem que ajudar os autores o suficiente para que os autores possam criar e assim ajudar a sociedade. É este o objetivo e foi assim que foi criado o direito de autor. Aquilo que me parece que é a grande questão do Ricardo Reis e que parece que é importante é quais serão as maneiras de medir o benefício que a sociedade está a retirar destas medidas. Porque na realidade, sim, é fácil de entender que com estas medidas os autores vão receber, neste caso, e segundo essas contas, 3 vezes mais do que receberiam antes no que diz respeito à cópia privada. Vamos supor que isso vai aumentar a produção artística. Mas tem que se medir ao preço de quê? Porque, como foi já referido anteriormente, agora numa altura em que está tudo a subir, o IVA está a subir, os impostos vão subir, vai tudo subir agora, e também vão subir essas taxas. Portanto, os cidadãos devem estar à espera de ver algo em troca. E algo em troca, obviamente, que é a produção cultural. E tem havido estudos em vários países, exatamente em relação a esse equilíbrio nos mais variados temas dentro da lei do direito de autor, que é uma lei extensa, em relação a qual é o melhor equilíbrio possível, seja na questão da cópia privada, seja na questão da duração do direito de autor, seja muitas outras questões. Portanto, é preciso haver um equilíbrio, e para haver esse equilíbrio não podem estar só representados os autores, mesmo que os autores sejam representados pela Sociedade de Defesa de Autores, pela escola. Mas qual é a pergunta? A minha pergunta é: qual é a medida, quais são as medidas que vão ser tomadas no acompanhamento da lei, da revisão desta lei, para que se consiga medir o benefício que a sociedade está a tirar e daí saber ao certo As medidas são uma leitura crítica das estatísticas, das reflexões do observatório produzido, que o próprio setor nos fizer chegar. Eu vou tentar fazer a pergunta de outra forma, talvez nos dê melhor. Peço que sejam breves. A questão, posta de outra maneira, é: os mas é para está com o receio que isto possa prejudicar de alguma maneira a capacidade de produção ou que venha trazer algum tipo de inconveniente? Parece-me que é óbvio que a produção, todos os autores só são beneficiados enquanto estiverem a produzir cultura que seja assimilada pela sociedade. Ninguém está interessado em ter capacidade total de produção se a sua cultura não servir para nada. O dever do governo, neste caso, é encontrar o balanço que é. Eu estou certa de que a leitura crítica vai acontecer, quer por via das instituições que representam o setor, quer por via do observatório, quer por via do próprio mecanismo económico. Quer dizer, vai ser, enfim, a leitura crítica dos resultados decorrentes da entrada em vigor desta lei, mais cedo ou mais tarde, surgirão e dar-nos conta de como se comportou o setor perante as novas regras. E tiraremos as devidas ilações. Vamos às três últimas questões, que eu peço que sejam concisas para já, pela gestão do nosso próprio tempo e também pelo horário, Sra. Ministra, que obviamente devemos respeitar. A Susana Félix e depois as últimas intervenções, fundamentalmente, vamos em teatro de assim. Obrigado, Susana. Eu vou tentar ser breve. Eu vou começar por dizer o meu nome. Eu chamo-me Susana Félix, sou autora e compositora. E não quero ser ajudada. Eu quero que a minha profissão seja respeitada. Por isso, eu estou a falar concretamente, desculpa, também não me lembro do teu nome. Marcos. Eu sou muito má para nomes também. Muito obrigada, SPA, muito obrigada a todo o vosso esforço que fizeram durante estes últimos meses para fazer qualquer coisa, nem que para isso nós tenhamos que cometer erros, porque os erros fazem mesmo parte do caminho. Claro, sim. E então vamos lá. Vamos. E vamos aperfeiçoando, consoando-nos a percebermos deles. É essa a minha fé na SPA. Muito obrigada por ser essa a vossa fé também. E o vosso respeito. E queria deixar respeito por todos nós, obviamente, não é? Inclusive por aqueles que entretanto perderam a paciência e saíram. E queria só deixar uma sugestão, porque se a senhora ministra diz que vai ficar, independentemente de continuar como ministra, que irá ficar na Assembleia, eu gostava muito. Porque lá está, eu não tenho idade suficiente para ter assistido à crise dos anos 80. Mas eu gostava muito que esta nova geração soubesse e desse a importância de vida o que é um autor. E nos anos 80 isso existia. E agora não existe. Por isso, se pudesse dar a dica, seja a quem for, a quem lá estiver, de futuro, ensinem nas escolas o que é um autor. Ensinem nas escolas qual é a importância de um artista em Portugal, o que é o direito de autor, tudo isso. Neste momento é necessário, nós sabemos de cor, mas a maioria das pessoas não sabe. E é óbvio que têm que saber a partir do momento em que nós lhes pedimos dinheiro para os autores. Elas têm que saber o que é que estão a pagar, seja nesta lei e de preferência de futuro, as novas gerações. Custa-me muito eu ter que explicar a minha profissão, muitas das vezes, principalmente às novas gerações. E isto é aquilo que me está a faltar neste momento, que me está a faltar é a educação de base. E é isso que tem que acontecer também. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Fernando Gomes, representante da área da literatura, para quem não saiba, e também da área da literatura. Além da universidade, e depois de teatro da Silva para terminar. Antes de mais, como a hora já vai longa, vamos ser todos breves e eu vou tentar ser breve. Senhor Ministro, como cidadão deste país, tenho muito orgulho no esforço que fiz para tentar criar uma lei como esta. Não é uma lei perfeita, é uma lei que tem que ser melhorada, não há leis perfeitas. É uma lei que, por exemplo, há bocado estava a ouvir as tabelas e estava a pensar que muitas vezes. No ano seguinte, a taxa de inflação, por exemplo, já aumentou, o que significa, se calhar, que um anexo tem que prever a melhoria das tabelas, ou aumento das tabelas em função da inflação, mas é de facto um esforço que todos nós autores e a sociedade e o país estavam a precisar. Depois, como autor da SPA, sinceramente costumo ouvir algumas coisas que aqui se disseram. Não são ofensivas, mas mostram totalmente alguma ignorância sobre a SPA. Este papel de autor é um papel que nós não damos muitas vezes a devida importância. Quando se faz o download, e isto é para os homens e para as mulheres da música, quando se faz o download de todas as músicas que há no mercado, comerciais ou não, se efetivamente isso for livre, significa a curto prazo o desaparecimento de autores musicais. Tão simples como isto. Quando se dá a rede livre a vender discos em feiras e outros sítios, também está cortado na possibilidade dos autores virem criar novas obras. E isso temos que pensar nisso. O que é isto do autor? E o que é isto da SPA? Eu, ao longo dos meus 16 livros para crianças, já percorri centenas de escolas. Já passei pela fase de me convidar para ir para uma escola a 300, 400 km de distância, que eu fui, pagando gasolina com o meu carro, chegando lá no momento nenhum livro, vendo a sala cheia de fotocópias dos livros, e pergunto, onde é que está o autor no meio disto tudo? Eu já tive textos publicados em livros para o ensino, onde nem sequer tiveram a delicadeza nem de mandar um livro, nem de comunicar e dizer, olha, o seu livro foi aprovado para o livro do nono ano ou do décimo. Nada. Completamente a zero. Onde é que está o autor no meio disto tudo? E, portanto, quando pensamos na sociedade portuguesa de autores, eu já tive peças de teatro que também nem sequer tive conhecimento delas, com entradas pagas, com público. E portanto, o autor no meio disto tudo, o que é que faz? O editor ganha os seus, tem direito a receber os seus, não os seus direitos, mas as suas receitas de editor. As livrarias têm direito a receber a sua comissão de livraria, o público tem direito a receber como consumidor de obra de arte ou de obra de cultura, e o autor no meio disto tudo é figura apagada. Portanto, quando dizem que a sociedade portuguesa de autores não contribui ou pode não contribuir para o bem geral em termos de receitas, ou quais são as receitas para o bem geral da sociedade portuguesa de autores, perguntem aos 25 mil associados à sociedade portuguesa de autores. Bom, já podemos continuar, não vale a pena. Muito obrigado, Sr. Ministro. Última intervenção, depois terminamos, é a Sr. Ministro. Eu depois dei umas palavras ao Sr. Ministro para dar-me o gosto de encerrar, quer depois a Silva. Sim, rapidíssimo. Eu não sabia nada sobre cópia privada há uns anos e depois, quando eu, o Pedro Campos, o Zé da Ponte, estudámos bastante a cópia privada durante algum tempo e eu acho que houve uma coisa que toda a gente que falou hoje não disse, que é. Nós não estamos sozinhos no mundo. Nós não estamos sozinhos no mundo. O facto de nós estarmos atrasados nesta lei faz-nos beneficiar da experiência dos outros países todos que têm a lei da cópia privada. Portanto, estejam descansados que a bondade desta lei está completamente garantida pela experiência dos outros países todos. E nós só temos que estar a par do mundo moderno, porque senão vamos ficar sempre para trás. Esta lei ainda não é ótima, mas equipar-nos com um bocadinho com o resto da Europa, pelo menos. E, portanto, todos os países civilizados têm lei de cópia privada e, portanto, não é preciso gastarmos muito a ver a bondade desta lei, porque a bondade desta lei está garantida pela experiência de todos os países que a têm. A palavra vem para a mesa, penso que posso dar a vista. Só gostava de fazer alguns comentários rápidos antes de fazermos o encerramento. E ainda antes dos agradecimentos e o encerramento, só agradecer a intervenção da Susana Félix, que há muitos anos que eu acompanho à distância, e quem tem muita admiração. Mas queria dizer que a verdade é que nos anos 80 não era assim como pensa. Não estava cá, sabe? Ou não se lembra, era muito nova. A intervenção seguinte do Fernando Bento Gomes provou que nos anos 80 não era assim. E, portanto, as conquistas foram gigantescas. Gigantescas. Nunca se respeitou tanto. Mas os autores foram muito importantes no 25 de Abril, não diga que era. Ainda continua a ser. Ainda continua. A cantiga era uma arma e ainda hoje continua a ser. Ainda hoje continua a ser. A cantiga, o audiovisual, as artes visuais. Quer dizer, hoje o espectro artístico está muito mais alargado e é muito mais forte do que era nos anos 80, mas não tenha dúvidas. E tem uma capacidade de internacionalização e provas dadas de capacidade de internacionalização que não tem nada a ver com o que se passava há 30 anos. Portanto, nós temos, de facto, um setor muito forte e com uma qualidade e que cresceu exponencialmente desde os anos 80 de uma forma extraordinária. E, portanto, nunca houve grande tanto respeito pelos currículos como há hoje. O que há hoje é uma sociedade que não respeita nada nem ninguém. E, portanto, tem uma relação com o outro destruída. Proporcionalmente nessa sua relação com o outro, a relação e o respeito pelos autores nunca foi tão alto, nem tão consignado como está agora, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista do cidadão comum, que já percebe que o autor, o artista, o criador, o intérprete, que é alguém que já não é, enfim, aquilo que nos anos 80 se dizia que era. Eu só queria dizer isto. De facto, houve uma evolução muito importante e o contributo da intervenção seguinte vai provar precisamente isso. De uma forma geral, em relação às várias questões que foram colocadas, havia questões, naturalmente, mais técnicas e jurídicas, que o Dr. José Luís Dias poderia ter eventualmente respondido, mas também não era esse o vosso objetivo, era mais uma questão até de princípio, digamos assim, como aqui foi comprovado. A verdade é que a doutora Joana Gomes desenvolveu um trabalho muito aprofundado com os vários interlocutores do Ministério, que peço desculpa ao Rui Seabra, mas são aqueles que estão representados, porque é impossível nós falarmos individualmente com os cidadãos, embora falemos com dezenas, centenas deles, mas institucionalmente, na feitura do trabalho legislativo, são as representações que são ouvidas e que integram os órgãos consultivos. E de facto, esta lei, não sendo... enfim, já ouvi várias vezes dizer, não é perfeita. Eu não estava a perceber porquê. Porque eu acho que ela realmente cobre os assuntos mais importantes. Traz mais dinheiro aos autores. Consigna respeito institucional aos autores. Consigna o trabalho dependente, como se fosse um trabalho dependente, aquele que provém, aquele que vive dos direitos da sua criação. Quer dizer, não é perfeito porquê? Porque não traz, não quadriplica os direitos? Que não quintuplica? E, portanto, a verdade é que, exatamente, e, portanto, temos aqui uma lei que dá resposta às preocupações que foram colocadas em cima da mesa e que há anos que ninguém mexia. Nós trabalhamos nela, nós chegamos a este ponto em que ela está. Para mim, ela é perfeita. Foi aquela que resultou do trabalho de todos nós e é aquela que vai beneficiar todos nós. E, portanto, não posso deixar de agradecer imenso a colaboração que tivemos para fazer. E foi dos autores, das associações representativas, de todos vós. Foi realmente um trabalho de equipa. E este trabalho de equipa que está aqui, que não envergonha ninguém, e que nós vamos usar como bandeira a partir do dia 6 de junho. Muito obrigada. Eu vou aproveitar, em nome do Sr. Doutor, a dar a palavra, as palavras de encerramento do Sr. Ministro. Queria dizer-vos que foi um grande prazer para nós termos hoje o Sr. Ministro e a sua equipa neste espaço, que é um espaço dos autores. Este espaço e esta instituição, não este espaço, mas esta instituição, completa 86 anos de vida, no próximo dia 22 de maio, e que é a mais antiga e a mais representativa instituição cultural existente em Portugal, representando autores, sendo que muitos deles são artistas, não nessa condição aqui dentro, mas na condição de autores. Mas também sobre os direitos dos artistas, que é uma coisa sobre a qual iremos refletir relativamente ao futuro. Esta sessão, do ponto de vista da Sociedade de Pesos Autores, foi extremamente importante. E explico porquê. Estou convicto de que muito poucas, ou talvez nenhuma sociedade de autores a nível mundial, teve nos últimos tempos um ministro sentado na sua sala de atos a conversar sobre legislação nacional. E isso, do nosso ponto de vista, é o reconhecimento do nosso papel nesta dinâmica de diálogo com o poder político, mas é também a prova de que o poder político sabe reconhecer quem é o interlocutor certo, nos momentos certos, de mudança e de criação do enquadramento legislativo para garantir os direitos. Por isso também houve uma questão que esteve aqui em evidência ao longo deste debate, que é a questão da representatividade, e aqui muito sumariamente eu responderia à questão que colocou o Ricardo Reis, que é a questão da representatividade. Quando a Sociedade Portuguesa de Autores, que representa, como eu disse, cerca de 25 mil autores de todas as disciplinas, quando se bate com os direitos dos autores, tenta naturalmente abranger, do ponto de vista dos interesses, não apenas dos seus associados, mas também no universo mais dilatado de interesses, aqueles que considera que pode vir a defender. Se assim não fosse, nós estaríamos a adotar uma política de inércia e não estávamos a criar condições para que os mais jovens, que representam outras áreas de criação, venham juntar-se a nós para enriquecer o caudal que nós representamos. Portanto, não temos uma posição fechada e quero dizer aqui, em nome da Direção da Administração, que temos uma atitude absolutamente aberta e não sectária relativamente às questões vindas de fora do universo dos autores que nos queiram colocar para que nós as defendamos. O que pedimos em troca é que, depois dessa nossa intervenção, compreendam que só aqui é que estão protegidos. E estão protegidos não apenas no plano da intervenção ou do acompanhamento ou do aconselhamento jurídico dado graciosamente. É que, a partir do momento em que entram na sociedade de autores, estão a trabalhar para a vossa própria reforma. A partir dos 60 anos, têm direito a um subsídio estatutário, que é, no fundo, um complemento de reforma e também uma forma de apoio social aos autores. Passam a ter direito, depois de cumpridos os requisitos estatutários, a um subsídio de emergência para as situações enfim, que subitamente surgem nas nossas vidas e para as quais não estamos preparados materialmente. Portanto, está-se a investir no bem-estar coletivo dos autores e naquilo que o Tiago Torres da Silva muito bem disse, que é uma dinâmica de solidariedade que é abrangente e que nós não queremos que fique apenas na média etária que os representamos e que é elevada. Pessoalmente, tenho a convicção de que o futuro da sociedade de autores passa pelo rejuvenescimento dos autores que representamos. E por isso, as posições críticas que aqui surgiram hoje, algumas são irreconciliáveis connosco. Não são conciliáveis. Porque são posições estrutural e filosoficamente antagónicas em relação à sociedade de autores, nomeadamente a questão dos Creative Commons. Porque são estruturalmente diferentes. Não vale a pena entrarmos aqui neste diálogo, mas gostava de deixar esta posição clara. E antes de terminar, gostava de chamar a atenção para uma obra, um filme, por acaso, que é a Envolver Visual, que é importantíssimo nesta casa. O filme esteve há pouco tempo em Lisboa, chamado A Última Estação, sobre os últimos tempos, meses de vida do Leon Tolstói. Não sei se viram o filme, muitos terão visto, outros não, com dois desempenhos extraordinários de Helen Mirren e do Christopher Plummer. O filme centra-se nos últimos tempos de vida do grande escritor que foi o Tolstói e na questão dos direitos de autor. A partir do ideal humanista e de grande solidariedade e amor universal que pontuou nos últimos tempos da vida dele, o Tolstói decidiu à revelia da mulher, a Condessa Sofia, ceder os direitos de autor de toda a obra dele a um movimento chamado Movimento Tolstoiano, que defendia os princípios da não-violência e o amor universal. A mulher, quando soube, manifestou realmente a sua discordância porque achava que a família tinha direito a herdar esses direitos e a bater-se por eles. O Tolstói, por causa disso, saiu de casa e acabou por morrer numa pequena estalagem perto de uma estação de caminhos de ferro, quando ia afastar-se definitivamente de casa. Afastou-se também definitivamente da vida e foi, nesse sentido, a última estação da sua vida. Depois, a Duma russa, em 1914, devolveu os direitos à família e os manteve durante 50 anos. Poderá dizer-se, porque, e eu estou a contar esta história, não é para adormecer ninguém, é para me centrar na questão vital deste debate. Porquê que o Tolstói cedeu ao luxo, para além de razões ideológicas e filosóficas, cedeu os direitos de toda a sua obra? É porque ele não teve que trabalhar ao longo de toda a vida. Ele era um grande senhor feudal, que chegou a ter à volta de 1000 vassalos as suas terras. E, portanto, escrever para ele era uma atividade dilutante, de um gênio, mas uma atividade dilutante. Ele escrevia quando ele descia, e teve a sorte da mulher que depois reivindicava os direitos da obra chegar a fazer 7 versões dos seus romances. Ela trabalhou tanto como ele, embora o trabalho criativo tenha sido dele. A grande questão é esta: como ele não valorizou o trabalho criador no final da vida, esqueceu-se da família e cedeu os direitos ao movimento Tolstoiano. Felizmente, o poder político da época, pois vinha a ser derrubado pela Revolução Soviética, percebeu que havia razão e devolveu os direitos à família. Ou seja, o Tolstói desprezou os seus direitos em nome de uma filosofia e de uma ideologia, mas basicamente porque não valorizou o facto de ser profissional da escrita, tinha gente a trabalhar para ele. Portanto, nós trabalhamos também no Ministério da Cultura, estou convicto disto, não quero falar do Ministério da Cultura, para que cada vez haja condições objetivas mais dilatadas para que os autores sejam profissionais ao desenvolverem as suas obras. Se tal acontecer, desenvolve-se a cultura, desenvolve-se a cidadania, desenvolve-se o sentido da liberdade e da democracia e cria-se mais riqueza para o país. Por isso, nós estamos muito gratos à Sra. Ministra por ter vindo aqui hoje e, pela sua presença, ter fortalecido a convicção que a Sociedade de Defesa de Autores tem de que está no caminho justo, batalhando pelos direitos daqueles que representa. Uma grande satisfação tê-la connosco. Volto a dizer, nós não temos, não devemos ter coletivamente nenhuma simpatia política expressa. Isso é do nosso foro íntimo, do nosso foro pessoal, quando vamos votar. Agora, o nosso partido aqui é o direito dos autores. Mas há uma coisa que nós sabemos. É reconhecer muito bem quem se aproxima do que são os nossos anseios e reivindicações. Seja de que partido for, pertence à que deveria pertencer. Quando temos interlocução, diálogo e proximidade dos pontos de vista com um representante do poder político, agarramos-nos a essa possibilidade e levamos-la até as últimas consequências. Foi o que fizemos com esta Ministra da Cultura e esperamos que ela continue a ter, num futuro próximo, e refere-se num futuro dilatado, que ainda nos sobra, e tem um caminho longo a percorrer também na política, para além das artes, porque sabemos, neste caso, com quem estamos a falar. E que não se pense que isto é um favor que estamos a fazer ao Partido Socialista. A conversa seria exatamente a mesma se estivesse aqui um político do PSD, ou da CDU, ou do partido qualquer. Desculpe as omissões, também se vou enumerá-los todos, seria muito complicado. Do mesmo modo que destacamos e enaltecemos o esforço da Ministra Gabriela Canavilhas, também dizemos que nunca tivemos uma interrupção e uma falta de diálogo tão marcante como a do anterior Ministro do Partido Socialista. Estamos à vontade. Do mesmo modo que vos posso dizer, uma pessoa que foi de uma simpatia extrema connosco e nos abriu as portas para o diálogo foi o Ministro Pedro Roseta, que embora não tenha tido condições políticas dadas pela maioria que pertencia para satisfazer qualquer das promessas que nos fez. Ele próprio nos disse. Portanto, não temos preferências do ponto de vista partidário. O que temos é uma identificação marcada e de caráter humanista com quem vai ao encontro dos valores e dos princípios que defendemos. A Ministra Gabriela Canavilhas preencheu plenamente esse requisito e esse anseio. E por isso nós temos muito orgulho em tê-la aqui e fazer os votos, independentemente das maiorias que vão ser consagradas pela votação popular no dia 5 de junho, que ela tenha condições para continuar a exercer funções, seja na Assembleia da República e, desejavelmente, no Governo, porque, neste caso, ao menos, sabemos com quem estamos a conversar. Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada. Eu só queria agradecer aos autores, na pessoa do Presidente da Sociedade de Proteção de Autores, esta relação e esta comunicação fácil que foi instituída com o meu gabinete. E, de facto, desta comunicação fácil resultou frutos. Este foi um deles. Nós temos vários outros desafios pela frente que queremos atalhar já. A seguir a este, claro que um deles é o combate à pirataria na internet e será, de facto, o próximo dossiê que nós queremos atacar fortemente, com a vossa ajuda, com a vossa colaboração. Isto para dizer que o Ministério da Cultura é, eu repito, um facilitador, um aglutinador de vontades e o instrumento que faz de mediação entre as políticas do Governo e as necessidades da sociedade civil. E, felizmente, nós encontramos na SPA o interlocutor certo para levarmos a cabo aquilo que são os anseios da sociedade civil no que respeita a estas matérias. O trabalho foi mais fácil porque tivemos interlocutores com quem nos entendemos e que partilham da mesma visão sobre as coisas e tornou-se, obviamente, um trabalho institucional bastante facilitado. Gostava de dizer que tem toda a razão, de facto, os titulares das pastas são pessoas, independentemente dos partidos a que pertencem, mas eu gostava de dizer que isto é um trabalho do Partido Socialista e que não haja confusão em relação a isto. Isto é um trabalho do Partido Socialista, é uma luta do Partido Socialista, que já vem há muito tempo esta parte. Nós levá-la até este ponto, porque sim, porque o fizemos, mas não tenhamos grandes ilusões, porque este é um projeto político. E apesar de poder soar a campanha eleitoral, não é. Estou apenas a responder com toda a verdade. Isto é um projeto político. E nós levamos-o até ao fim porque entendemos que vai ao encontro de um posicionamento político do partido que está no governo. E, portanto, é nesta linha de atuação que nós queremos prosseguir e que iremos prosseguir, quer por parte estando no governo, quer estando no parlamentar. Quer este diploma da cópia privada, quer um diploma que nós precisamos construir juntos, porque, eu já o disse publicamente, muitas vezes é muito complexo, inclusive já tinha encarregue o GPA de organizar um bloco internacional com a representantes dos vários países que têm neste momento políticas antagónicas até em vigor no que respeita ao combate à pirataria, o caso da França, de Espanha e da Alemanha. Não sei em que ponto está a preparação deste colóquio, mas de facto era preciso começar por trazer a discussão para cima da mesa, para a sociedade civil, para, através da discussão, entendermos qual é, de facto, a organização da sociedade civil em relação a esta matéria. Porque não se consegue legislar nada que obrigue as pessoas ou o setor a fazer aquilo que não querem. Portanto, nós temos que legislar no sentido daquilo que o terreno social está a pedir. E esse levantamento do sentido do terreno social é preciso fazer-se neste dossiê específico. Porque se eu dou razão aos autores, claro que dou razão aos autores da necessidade de mecanismos que impeçam este roubo sistemático dos autores, por outro lado, eu, como mediadora, também tenho que perceber que existem argumentos que defendem outro tipo de soluções e que vão ao caminho, que defendem a liberdade, o acesso ao consumo cultural, etc. Há vários fatores que têm que ser julgados e esgrimidos para produzir uma lei que funcione. E, portanto, conto com a Sociedade de Defesa de Autores para, a partir do Governo ou da Assembleia, começarmos também a construir o próximo diploma, o combate à pirataria e a justa remuneração dos autores por via do ambiente online ou em linha. Eu, sobre essa matéria, não quero, enfim, o tema não é este, mas só quero dizer a transmissão de produtos culturais em linha não tem que ser um problema. Eu acho que é uma oportunidade de remunerar mais os autores. É esse o caminho que nós temos que ir. Não é travar a transmissão de bens culturais na net. É remunerar melhor os autores por via dessa transmissão. Portanto, nada que bloqueie a transmissão. É assim, remunerar melhor os autores. E, portanto, é esta a linha que eu queria desenvolver convosco e é esta a linha que nós também, do Partido Socialista, a seguir à aprovação da cota privada, ou enquanto ela estiver a ser discutida, já vamos começar a construir o próximo dossiê, o combate à pirataria, e conto com a Sociedade de Defesa de Autores para isto, para trabalhar connosco, porque, francamente, foram um interlocutor e um parceiro absolutamente indispensável, com uma lucidez e com uma capacidade de transmitir ao Ministério dos Anseios todos os associados, o que permitiu que a lei fosse abrangente e que cobrisse a maior diversidade de posicionamentos. Portanto, agradeço muito sinceramente o trabalho que desenvolveram connosco, agradeço aos autores e digo-vos que este projeto não está terminado, mas vai ficar terminado connosco. Muito obrigada. O assassinado por aqui no Ministério da Cultura não deixa de seguir, ou que o façam depois online ou em linha, o que acontecerá a partir do momento. Muito obrigado. Thank you.